04 na mente, no controle, 199.8. Controle, 3401, bom dia. 3401, contra Canaço, para 340, saindo da Elmida. 3401, da Elmida, 3401. Gol 1961, chama agora Centro Brasília em 124.25, alterna 126.55. E o 9811, Centro Recife, a sua identificação, mantenha nível de voo 310, vou ir direto para a BOG e aguarde a chegada mais. TAM 3517, chama agora Centro Recife em 126.7, alterna 124.55. Controle Salvador, é o Trip 5504, descolou. Trip 5504, tá cadastro, vou para 190, saída Puca já. Subindo para 190. Trip 5504. Chamei 6270, bom dia, sua identificação. Tem nível de voo 360, na posição Milta, chame Centro Brasília em 124.25, alterna 126.55. Trip 4901. Gama Recife, frequência 125.1. Recife, bom dia, Recife, Gama Recife. Trip 4901, bom dia, senhora identificação, sobre mantenha nível de voo 340. Trip 340, Gama Recife. Autorizado a linhagem de colapso 90, vento no 60 graus, 90 7, voo na 697, agora centro Brasília em 127.3, alterna 123.0. Já 98-4201, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 4201, 1100 da El. Azul 4201, Sacanato, para 320, após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 4201. 123.0. Aguarde autorização. Então, quando possível, no nível 150, direto Aracaju. Autorizado, voo direto Sagaz, azul 4177. 62, 11, autorizada a linha de decolagem. 90, vento 170, graus 92. Autorizada a linha de decolagem, 12, 11. E voo direto 31. Obrigadinho. Quanto 9, a sua identificação autorizada de chegada bom, desça para 4 meu pés, ajuste 1018. Puxando R6376, centro Recife, a sua identificação, mantenha nível de voo 370, informe estimado de pouso. Decolagem 29, chama controle 199, décima 8. 198, obrigado, até a volta. Santos Resistência, Xanair 6376. Xanair 6291, contato radar, soltando 360, pós 2000 direto. Pós 2000 direto, Leda, subindo 360, Xanair 6291. Chama Recife, frequência 126, decimal 85. Recife, 126, 85, obrigado. Correção, trip 4901, mantenha nível de voo 320. 320. Azul 4201, chama Recife, frequência no 25.1. Azul 4201, centro Recife, essa identificação, sube, mantenha nível de voo 320, foi direto Bridge, em Bridge, chama centro Brasília, em 124, decimal 2. Direto Bridge, em Bridge, até na Brasília, 2430. Olá, essa é a minha 570, deixa eu ir para a rolagem, pode animar. Thank you. Passaria do 2229, chame agora controle Salvador em 119.8. Passaria do 2229, Recife. Passaria do 2229, chame o controle Salvador em 119.8. Passaria 2229, autorizado chegada Mário, vou na proa de Mário, reporte Miguel de Sul. Controle bom dia, voo 1963, cruza 2000, assista. Voo 1963, contato agarro para o 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, grátis. Desça para o nível de voo 1950. O chame 6211, chama repito, frequência 125-1. 125-1. Desça para nível de voo 080. Centro Recife, muito bom dia. Hoje é 662 no 1, está cruzando 150, atenção 360. Hoje é 662-11, Centro Recife, essa minha identificação. Sub mantém a nível de voo 360. Identificou em ascensão, solicita nível de voo final 380, quando possível direto à proa de brilho. O Xané 6211, Centro Recife, ciência, sub mantém a nível de voo 380, mantém a proa 203, até cruzar o nível de voo 290, após foi direto brilho. Mantém a proa 203 até cruzar o nível 290, após a voa briga, autorizado nível 380 com sinal para o Xané 6211. Obrigado. Boa, 093, como é que é da proa? Também é 570, contato radar, para o 350, sai da PUCA. 35, PUCA, para a 6570. Olá, gente. No 0, vento no 60 graus é mais Passa 6570, estamos recebendo frequência 126, decimal 85. Chama Recife, 125, decimal 1. Ligou no 093, bom dia. Ligou no 093, ficou 67, agora controle 119, decimal 1. 198, por favor. 300, 4040, chame agora Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 105. Boa noite, 65, mantém, ponte espera. Oi, bom dia, boa noite, 49. Boa noite, 649, confirma, já baixou o travado? Afirma, pode estar. Tive pouso, piscina 0, vento 160 graus, 08 mais. Pouso, está bem. Para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado final, reporte estabilizado. Senai 6211, vai direto brinco. Agora controle Porto Seguro em 120, decimal 9. pessoa está autorizada. Tá, onde você vai na sua direita? E está na frente de mim, vai tomar essa brigada. Eu vou voltar. Voo 1093, chama Recife, frequência 125.1. Gol 1092, Centro Recife, ação identificação, mantenha nível de voo 390, voe Fabog e aguarde chegada da Marinha. Aguarde por relação com o controle de Salvador. Centro, bom dia, 93, boa. Eu sou a direita, Gol 1093, Centro Recife, acione identificação, sube e mantenha nível de voo 360. Cinco decolagem autorizada, o vento 170 graus, 1290. 211, vai direto ITAP. Recife. Uno 33, decimal 95. Controle Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, saída A, boa noite, pessoa. Boa noite, 65, da cadastro, para 360, saída A, boa elefa. 360, A, boa elefa, mesmo. Localizador, 2209. 2229, torre, 118, decimal 95. 2229, secreto. Salvador, bom dia, 2229. 3, 4 milhas de esquerda, no localizador. Passaria 2229, continua a aproximação, reporte embaixo da base. Passaria 2229. Você ligou o 865, a chance de aprovar a Elefa? Autorizada, foi de Elefa. Elefa, 65, certo. final baixar travado, 2229. Passarela de 2229, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 09 graus. E pouso, 2229. Parece 2229, fala 52, vem pra direita, chamação 2111. Gol 1865, Centro Recife, sem identificação, tudo mantém nível de voo 360. Xandé 6273, chama agora o Centro Brasília, em 124.25, alterna 126.55. Xandé 6273, Recife. O Xandé 6270, Recife. O Xandé 6270, Centro Recife. Xandé agora Centro Brasília, em 124.25, alterna 126.55. Xaner 6376, chame agora Centro Recife em 126.7, alterna 124.55. Xaner 6279, Centro Recife, mantém nível de voo 380. Azul 4177, Azul 4177, chama agora Centro Brasília em 127.3, alterna 123.0. Toyota Taxi 70 em sessão, no porto para ingresso, November Charlie Lima. Reportando localizador Rio 981. Rio 981, torre 118, decimal 95. 118, 95. Mandou Rio 981, bom dia. Rio 981, continue aproximação, a partir de antes de pouso baixar travado. Santo 3437, Centro Recife, ação de identificação, mantém nível de voo 360. Lima, livre ingresso, táxi via pista, porta marca 2-0, baixado checado, Rio 981. E 981, livre pouso, pista 90, vento no 60 graus, 129. Certo. November Charlie Lima tentando extrair turbulência do tráfego que acabou de pousar no 90. Está autorizado a decolagem, pista 97. Vento 170 graus, 129. Solo 04, libra direita, chama solo 21, décima 1. 21, obrigado. November Charlie Lima, decolado de 05, chama controle 199, decimal 8. 199, decimal 8, chama controle. Voo 1092, desça para nível de voo 150. Gol 1865, gol 1865, chama agora Centro Recife em 126, decimal 7, alterna 124, decimal 55. Zul 4201, chama agora Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Oceaner 6279, chame agora Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Nova Tanguísque, Hotel Delta, Centro Recife. Acione código transponder 5402. Nova Tanguísque, Hotel Delta, contato radar, passando a nível de voo 120. Sube, mantenha nível de voo 380 em Bridge, chame Centro Brasília em 124.25, alterna 126.55. Chama só 121 décima 1. Afirmativo. Tá 3153 autorizado a alinhar e decolar. 90, 90 graus, 1.4. Oceaner 6211, chame agora Centro Brasília em 124.25, alterna 126.